carro de playboy. Me assustou no começo um PIX de 800 na sua conta do Bradesco. Remetente era aquele lugar que você falava pra eu nunca frequentar. Como você fez isso comigo? Deixou meu ego ferido. Vou ter que aceitar o seu emprego pra ficar contigo. Eu aceito tudo, tudo que você quiser. Até seu estágio lá no cabaré. Eu aceito tudo, tudo que você quiser. Até seu estágio lá no cabaré. Só não deixe de ser minha mulher. Gravando só sucesso. Me assustou no começo aquele pix de 800 na sua conta do Bradesco. Remetente era aquele lugar que você falava pra eu nunca frequentar. Como você fez isso comigo? Deixou meu ego ferido. Vou ter que aceitar o seu emprego pra ficar contigo. Eu aceito tudo, tudo que você quiser. Até seu estágio lá no cabaré. Eu aceito tudo, tudo que você quiser. Até seu estágio lá no cabaré. Só não deixe de ser.